Oceania 6225 no solo aos 24, libere à direita, táxi autorizado até o botão 02, Tatiana. Ok, libero à direita, autorizado táxi 02, é o seguinte, Oceania 6225. Salvador, contigo, 759-60. Zona 759, acima identificação, autorizado chegada a bom, filista para 2000 pés, ajuste na 096. Autorizado sinal LSX Rei, reparto estabilizado. Goma 759, informo chuva leve sobre o campo. Lona 759, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. Gol 9759, ajuste altímetro no 0 no meio, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 15 nós, fomo chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Gente, ele pôs no 0, gol 9759. Foram 759 no solo aos 50 e próxima atenção direita, taxia via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, gol 759. Salvador, informação hotel, solicito autorização Brasília 380. Número 225, autorizado Brasília via rota do plano APS 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa, pista em uso 10. Código transponder 5564, controle de saída no 20.8. Autorizado Brasília, nível 380, via Upezulu 17. Decola da 10, saída Arbor 1, transição Elefa. 5564, transponder 1208, controle Oxené 6225. Correto, aposto contra o Oxené 6225. Chama pronto, 6225. Papatango Ski Yankee Uniforme, bom dia. Autorizado chegada Gomed 1. Sem restrição, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no meia. Gomed 1 para 2.000 pés, sem restrição no zero no meia. Centro no 02, Oxenem 62, do Espírito. Livre acionar, reporte pronto para o táxi 6225. Não para o táxi 6225. Bom dia, Xenero 62 do Nuno, informação hotel. Xenero 62 do Nuno, bom dia, guarde, Fábio. Xenero 62 do Nuno, ponto cópia. Pronto, 62 do Nuno. Na 6211, autorizado Galeão, via rota do plano. Upzulu 44, seguro. Up November 857, Moço. Newzulu 360. Saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Pista em uso 1-0. Código transponder 5565. Controle de saída 120.8. Vou chamar o 6211, autorizado 560 para o Galeão de Upzulu 44, seguro. Up November 857, Moço. Recomendando 0, Sanvo 1, Leda, Dóquilo. 5565, transponder 120.8, controle. 660 nível, correto, reporte pronto, Ghost 6211. 6211. Estabilizado, isso que é uniforme. Pode voar na projetuna? Autorizado, do não, isso que é aqui uniforme. Contato Oceania 2235 com 103 a bordo. 3 horas e 10 de autonomia, Fernando Confim. 1-1-3 a bordo. 1-1-3 a bordo. Oceania 225, táxi autorizado até o ponto de espera via táxi para Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste no altímetro 90 no meio. No azul, Alfa Yankee Kilo. Você é azul, Alfa Yankee Kilo. Bom dia, Alfa Yankee Kilo, satisfeito a autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 01. Sente, Pátio 3, autorizado no seu reboque, aposte para ingressar na parte principal. Passada para ingressar na parte principal, Alfa Yankee Kilo. Espera 1-0 pronto, Oceania 625. Autorizado diário decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, Oceania 625. Autorizado diário decolar 1-0, Oceania 625. Oi, Salvador, gol 1963, informação hotel, posição 8, autorização Galeão, bom dia. Gol 963. Guarde cópia, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, aguardar, 93. Catan Whisky Yankee, uniforme completo, sinal time torre, 1-1-8, sobre sinal 9-5. 2-8-9-5, Whisky Yankee, uniforme. Papatango, Whisky Yankee Uniforme, ajuste ao time turno 0 no meio, continua a aproximação, aguarde a realização de pouso. Propõe e prosseguir para o final da base de Lincoln 7. Cancelar onda presente? Positivo. Regra de DFR cancelada 219, Whisky Yankee Uniforme, base pela direita pista 17, aporte visual com a pista na final. Camarai Uniforme. Chinai 6225, decolado aos 19, chame o controle, 120.8. 120.8, Chinai 6225. Rodou Chinai 6225, sai da água. Chinai 6225, contato radar, suba para o nível de voo 380, após 2.000 pés, autorizado direto a Lessa. Após 2.000, Lessa 6225. Código transponder 5571 no controle 120.8. Voo 963, está autorizado já 360 Galeão. Apesar do 44, seguro lá para novembro 857 Moussa. Decola da pista 10, na Sambo 1, Leda, Doclo. Transponder 5571 e o controle 1208, voo 963. Correto, pode pronto, voo 963. Passaremos. Reporte táxi para o Oxenai 6291. Já que está aqui, Oxenai 6291. Paulo, Alfa e na saída do parte 3, pronto para ingressar no parte 1 na posição 01. Autorizado até o portão 01, Alfa e Anquilo, reporte término de reporte. Reportar ao técnico, Alfa e Anquilo. Uniforme autorizado para uso, pistão no 7, vento no 20 graus, 08 nós. Tem que me informar nos alvos 23, 3 da Backtrack, reporte de na pista, parte 5. 7, Vichinha Califórnia. Frequência livre estacional, bom dia. Bom dia. Xené 62 no 1, 128 a bordo, 3 horas e 50, hotel na Cassino. Uno 28? Negativo, Xené 62 no 1. Confirma o PLB 128? Ah, sim, perdão, 128. Xené 62 no 1, autorizado até o ponto de espera da piscina 0. Via táxi sua Índia, próximo ponto de espera, reporte pronto, ajuste no zero no meio. Tire táxi, ponto de espera no zero no meio, chinelinha 2 e 9. Para rigor no 963, posicionamento, posição 8. O 963, livre acionar e coordenação equipe de solo, reporte táxi. Autorizado, vai repassar para o táxi, por 963. Oceana 6225, Santo Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, alterne 128, obrigado.